0758175-9943. Anderson Cadeirante Apaixonado. Se uma estrela cadente o céu cansar e uma chama no corpo me acender, vou fazer um pedido e te chamar. No começo do sonho acontecer, quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer e as estrelas rolando em carrossel, testemunhas de amor, eu e você, as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. Anderson Cadeirante Apaixonado.